Panorama Agrícola para 13 de outubro de 2010, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje é quarta-feira, 13 de outubro, noite de lua nova. Na mesa de som está o Márcio Peixe. O ditado de hoje é: inovação na produção, no consumo e na preservação. No programa de hoje, além da dica de Simone Barrim, você confere uma entrevista sobre o Santa Catarina Rural. Na prática, como vai funcionar esse programa? E no Viajando por Santa Catarina, sementes de arroz em turvo. Uma dica que pode mudar o seu dia. Economize na conta de luz, pensando de maneira inteligente. Evite pintar os tetos e paredes com cores escuras. Elas exigem lâmpadas de maior potência para iluminar o ambiente. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. E vamos agora viajar por Santa Catarina. Olá a todos! Um bom prato de arroz está presente hoje em praticamente todas as refeições dos brasileiros. A produção desse cereal, tão importante na alimentação, sempre foi destaque nas lavouras catarinenses. Mas por trás do arroz soltinho, saboroso e nutritivo, está a origem dele, ou seja, a semente. Por isso nós fomos até o sul catarinense, no município de Turvo, uma região tipicamente produtora. Agora, por lá, com o implemento das lavouras de alta tecnologia, o segmento está ainda mais forte. Mas para produzir sementes de alta qualidade, é preciso cuidados na limpeza das áreas, nas máquinas de colheita, na secagem e no beneficiamento. Um cuidado realmente redobrado em relação a quem lida apenas com o arroz de comércio. Com boa valorização no mercado, essas sementes são disseminadas para todos os estados do Brasil e para vários países da América Latina. Olha só, para a gente ter ideia do crescimento do arroz catarinense nas últimas décadas, basta lembrar que em 1970, a produtividade do cereal irrigado era menor que 2 toneladas por hectare. Hoje, os agricultores contam com uma cultivar que sustenta uma média de 7 toneladas por hectare, chegando em picos de produção de até 12 toneladas num único cultivo. Bem, o sucesso das sementes de arroz de Santa Catarina está diretamente ligado à pesquisa da EPAGRE e também à Associação Catarinense dos Produtores de Sementes de Arroz Irrigado, a ACAPSA. Mais de 80% da semente aplicada na lavoura catarinense é produzida por sócios da ACAPSA. E olha só a importância da rizicultura aqui no estado. Em Santa Catarina, o arroz é fonte de renda para mais de 12 mil famílias. Entre produção e beneficiamento, são gerados mais de 50 mil empregos diretos e indiretos, movimentando mais de R$1 bilhão em cada safra. Bom, para resumir, quem adquirir esse tipo de semente vai ter um produto de origem, germinação acima de 90%, livre de invasoras e, claro, qualidade homogênea na sua plantação. Bom, por hoje é isso. Nos vemos no próximo Viajando por Santa Catarina. Um abraço e até lá! Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Bem, nós vamos entrevistar agora o secretário executivo do Santa Catarina Rural, Microbacias 3, Gelson Sorgato. Secretário, uma vez assinado o convênio aí com o Banco Mundial, na prática, quando começa o Santa Catarina Rural? Bom, no início de 2011, inicia o programa Santa Catarina Rural. Por quê? Porque consta no orçamento do Estado de Santa Catarina ações do programa Santa Catarina Rural, né? E essas ações estão no orçamento do Estado e o Estado tem que executar as metas físicas e financeiras para depois o Banco Mundial fazer a liberação dos recursos. Cada 6 meses é feito um levantamento do que foi executado e feito uma vistoria em loco e a gente faz uma prestação de contas para o Banco Mundial. Então, na medida que o Estado vai cumprindo as metas física e financeira, se apresenta os números e também os dados todos, né? E com isso o banco vai fazendo a liberação dos recursos, que são o financiamento do Estado de 90 milhões de dólares financiado do Banco Mundial e 99 do Estado. Perfeito. Na sua avaliação, o que o agricultor de Santa Catarina pode esperar desse novo projeto? Bom, o agricultor de Santa Catarina, ele pode esperar desse projeto, que vai ser um projeto que não vai atender individualmente o agricultor. Vai ser através de associações, de grupos de agricultores, cooperativas, associativismo, enfim, tem que ser ações grupais. E não pode ser menos que 10 agricultores. E 90% de agricultores tem que pertencer à agricultura familiar, se enquadrar na agricultura familiar. Então, são 500 projetos estruturantes no estado de Santa Catarina, no prazo de 6 anos, e cada projeto desses, ele tem um valor que são recursos não reembolsáveis. Quer dizer, o grupo de agricultores recebe esses recursos conforme o projeto elaborado, se são na melhoria de pastagem, melhoria das propriedades dos agricultores, ou até com compra de equipamentos para transportar a sua produção, ou até numa pequena agroindústria, ou ela sendo dos próprios produtores, como da iniciativa privada, tendo uma parceria, um contrato de parceria, onde os agricultores entregam sua produção e a indústria industrializa e eles têm um plus, um ganho a mais. Por quê? Porque todos esses projetos estruturantes, que eles podem receber até 300 mil reais não reembolsáveis, que é o teto máximo, eles incluem recursos para que o agricultor possa se reestruturar e, através daí, pague a sua capacitação, elaboração do projeto e até o acompanhamento de logística e também de mercado, podendo, com isso, aumentar. Tem uma estatística aí que poderá aumentar 30% na venda de produtos e 20% na melhoria da terra, de produtividade, seja em pastagem, seja em aumento de produtividade. E com isso, na reta final, o produtor terá 5% de agregação de valor no produto que ele vai vender. Então, o que este projeto Santa Catarina Rural, que são 189 milhões de dólares, vai contribuir para a estruturação das unidades de são cooperativas, são ADMs, são grupos de agricultores que vão se reunir e vão tocar o seu próprio negócio, industrializando o que eles produzem e levando ao mercado e, com isso, tendo um ganho maior com acompanhamento das empresas ligadas, seja ela a IPAGRE, a SIDASC, a Fátima, e cada secretaria de Estado dentro da sua área, que tem que executar as metas físicas de acordo com o contrato assinado com o Banco Mundial. Secretário Sorgato, nós gostaríamos de ouvir uma palavra sua ao jovem rural. O jovem que está nos ouvindo, ele pode, em associação, se reunir e propor um projeto à EPAGRE ou à SDR ou ao Microbacias 3? E não, ele está enquadrado dentro do Microbacias 3, o jovem. Eles têm um projeto que, para os jovens, veja que nesse projeto anterior, a subvenção de recursos não reembolsáveis são 50%. No projeto do jovem rural, para manter ele no campo, ele poderá ter uma subvenção de até 80%. Exemplo, ele monta uma incubadora e nessa incubadora ele desenvolve a sua inteligência e o que ele mais entende, ele desenvolve. E são incubadoras que grupos de jovens poderão desenvolver e eles também receber o benefício, o benefício do jovem rural, equipamentos, invenções que o jovem rural possa ter e vão receber recursos também dentro desse programa. É lógico que a IPAG vai capacitar em todas as regiões, técnicos vão levar as ilustrações, como se monta um projeto para poder participar dentro do programa Santa Catarina Rural Micro Bacias 3. Secretário Gelson Sorgato, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado, Mauro. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.